Eu tô falando sério, eu não quero te iludir, mas eu preciso te falar uma coisa. Você já viu na sua vida um solteiro livre, desimpedido, querer beijar só uma louca, sair pro mesmo lugar que você é complicado. É cada beijinho no rosto, é cada folgado. O que que é, nós dois tão perguntando o tempo todo, acima do esquema e um pouco abaixo do namoro. O nome disso é ficamento, quando tá ficando e tem sentimento. O nome disso é ficamento, tá ficando, tem ciúme e tem sentimento. É uma sensação de estar solteiro e namorando ao mesmo tempo. É ficamento, é uma sensação de estar curtindo e estar sofrendo ao mesmo tempo. É ficamento, o nome disso é ficamento.